Hotel Franklin. Outro cara que sei que não desiste dessa porra de qualquer coisa. O dia que faz o cara pensar se vale a mesma pena se corre. Me decidiu escrever essa aqui. Talvez se eu desistir seja melhor. Mas se eu insistir, persistir, ficar e pagar pra ver. Tantas escolhas pra uma vida só. Bem ou mal, espero que aconteça tudo de uma vez. Por cada phase que tive que me ausentar pra tentar me organizar e evitar correr perigo, reavaliar cada mínimo passo dado, resgatado, passados, porquê e os motivos pra querer ser mais do que lenda ou ídolo, ser reconhecido por cada noite em branco. Momentos que me fazem perceber que o caminho é pros fortes, os fracos desesperam e não avançam. Atrasa aluguel, as contas se aglomerando, indeciso pra caralho. Tempo vai passando, a rotina esmaga os sonhos, as rimas se amontoando. Mais e mais responso, uma escolha errada e pronto. E as coisas acontecerão no seu próprio ritmo. E por mais que pareça em vão, eu vou cruzar os dedos. O resto é observação e reflexão, lucidez, razão e fé nos bons pensamentos. Talvez se eu desistir seja melhor. Mas se eu insistir, persistir, ficar e pagar pra ver. Tantas escolhas pra uma vida só. Bem ou mal, espero que aconteça tudo de uma irônico, vez. Meu maior desejo é um drama crônico. Meu sonho interrompe o sono. Problemas que enfrento, acordo cedo e penso como fazer pra resolver as tretas que eu proporciono. Correndo sempre em dobro, a coisa certa sempre pra ser aquilo que faltou de exemplo pra eu seguir. As pernas tremeu sempre a cada palco que eu subi. Por carregar minha vida dos que se perdeu aí. Não tô melhor que ontem, mas hoje é outro dia. Ainda tem todas as contas e correr. Ainda bem, tô quase pirando, é tudo ao mesmo tempo. Para um instante, respira. É foda quando tudo tá distante, longe do alcance, quase utopia. Desacreditar não é minha disciplina, sei lá. Vai que o universo conspira. Talvez se eu desistir seja melhor. Mas se eu insistir, persistir, ficar e pagar pra ver. Tantas escolhas pra uma vida só. Bem ou mal, espero que aconteça tudo de uma vez.